brincadeira daquelas crianças. A saudade bate forte, me lembro de um grande amigo da minha infância, aliado na escola, na rua e no jogo de bola. Passado, anos que se foram embora, duas criações, uma diferente da outra. Uma é mais presa enquanto a outra era mais solta. Me lembro de quando empinávamos pipa no morro, se esquecendo de tudo e até daquele humilde almoço. O mais velho dos irmãos, sistema rígido de família. Então, exemplos tem que ser dado, é assim que é nossa tradição. Chinelo colocado no meio do braço, a roupa suja, rosto todo suado. Até de voltar aos braços, pensando como seria o outro dia, se armando com a pelada com a rua de cima. Quando crianças conversávamos de nossos sonhos, e o Opala preto era o sonho daquele menino, debaixo de um banco ferro, achando que estaria protegida. Adolescência chega rápido e junto com ela o mundo embaçado. Largou os estudos e os planos dos pais contrariados. Eu no meu estilo ainda estudo e vou pro outro lado da vida. Rap, baile, algumas letras já escritas. Meu mano de longe ouvia. E lá estava ele ignorando os planos da família. Carros à sua porta e os pais marcavam pressão em cima. Não dava ouvidos a nada e com sua mãe discutia. Era assim que ele estava desnorteado, mas respeitando a todos que estavam ao seu lado. Ao seu lado. E aí, mano? Falou chegado. Amigo de infância. E aí, mano? Falou chegado. O que resta da amizade é só as lembranças. E aí, mano? Falou chegado. Amigo de infância. E aí, mano? Falou chegado. O que resta da amizade é só as lembranças. Camarada da antiga passando por esse estágio da vida, onde estava se estragando e partido pra vida bandida. Sua namorada já havia deixado por não concordar com o que vinha. Prática e fácil, o calibre do seu sonho já tinha. As suas mãos era pra poder viver agora da ilusão que proporcionava uma vida boa e estável. Bons artigos, muito dinheiro e maus aliados. O samba era de lei, a brecha também. O filho da planeta estava esperto com os que vinha saindo fora do bairro aonde morava, infelizmente na mira da maldita polícia. Considerado em outras áreas por muitos respeitado, sujeito no que fazia, dava entrada, era jogado. A calada era dele e de quem estava ao seu lado. Embaçava, não era problema, o dinheiro falava mais alto. E aí, mano? Falou chegado. Amigo de fé. E aí, mano? Falou chegado. O que resta da amizade é só as lembranças. E aí, mano? Falou chegado. Amigo de infância. E aí, mano? Falou chegado. O que resta da amizade é só as lembranças. Rasta, o pior de tudo estava por vir. Duas horas da madrugada e em uma mesa redonda, várias carreiras esticadas foram testados, vários calibres. E no meio da banca não há quem se intimide. No meio de várias cabeças existem diversos artigos. E ele lá no meio, como oca preta, arisco na cabreiragem com os outros parceiros. Porque a fita era alta e o tempo era dinheiro. Como se batesse os pensamentos, o clima fica tenso, suas atitudes mudaram. Aí não deu tempo, partiram pro arrebento. Arma na mão, estão lá dentro. Ladrão, o resto eu nem comento. E aí, mano? Falou chegar.